Chris Space. Mix Live on Radio RCL 96.2. Electra Live. Chris Space. Mix Live. Thank you. Electro Live. Chris Space. Mix 5. On Radio Argencio 96.2. Yo, before we get started, I want to know one thing. Electrolyze. Chris Space. Hey. on Radio Arc NCL 96.2.

Metro Live. Chris Space.

Yeah. va se quitter sur ce classique. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et pour ceux qui veulent me le suivre, Chris Space sur Insta. Ciao. Online, uma petição que pede a destituição do sócio Fernando Madureira, com cerca de 7 mil assinaturas e a crescer a cada minuto. A petição serve para afastar o líder dos Super Dragões por causa do comportamento que, lê-se, prejudica a imagem do clube. O texto da petição descreve também que, por várias ocasiões, Fernando Madureira tem desrespeitado e injuriado outros sócios. Dos confrontos desta segunda-feira à noite, nem os repórteres saíram ilesos. De acordo com a Associação dos Jornalistas de Desporto, houve tentativas de coação junto dos repórteres no local, com violência verbal, danos nos carros de reportagem e pedidos para a comunicação social abandonar o local. E depois da falta de condições, ontem, para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, marcou-se nova data, 20 de novembro, ou seja, na próxima segunda-feira. A afluência às urgências do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, duplicou no espaço de uma semana. A informação é do diretor do serviço, que apela aos pais para recorrerem aos centros de saúde ou hospitais da residência nos casos menos urgentes, diz Luís Varanda aos jornalistas durante a tarde. Na semana passada nós estávamos com 250, 280 meninos por dia. Ontem chegamos aos 400, o que é um aumento muito grande e muito significativo em poucos dias. É certo que as equipas sabem que no inverno todos os números pioram, não é? Porque as infecções respiratórias chegam, com o aumento do número de crianças a recorrer à urgência. Aumenta naturalmente os tempos de espera e, portanto, claramente estão já muitas horas de espera para os doentes, mesmo aqueles urgentes como os amarelos. O plano do hospital, em termos de medidas concretas, não temos muito a fazer, porque os médicos já cumpriram as 150 horas de urgência extraordinárias que permitem por lei, e quase todos eles entregaram minuto para não fazer mais horas extras, embora alguns entreguem e depois nós pedimos, eles acabam por fazer. Enfim, há sempre alguma solidariedade de parte dos colegas, mas nós não podemos esticar muito mais do que isto. Se continuamos a ter afluência desta ordem, não há hipótese, não há capacidade de resposta. O diretor de pediatria do Centro Hospitalar de Lisboa Central, em declarações aos jornalistas, esta afluência às urgências do Hospital Dona Estefânia está relacionada com as limitações em algumas urgências da região de Lisboa e Val do Tejo, nomeadamente nos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, Fernando da Fonseca, na zona de Amadora Sintra, ainda as urgências do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e também o Hospital Garcia de Horta, em Almada. O secretário-geral das Nações Unidas, volta a apelar a um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza por uma questão de humanidade. Numa altura em que o número de mortos já ultrapassa os 11 mil e o de feridos ronda os 30 mil, de acordo com as autoridades palestinianas, a situação humanitária no enclave degrada-se, Luís Peixoto. O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, é claro. Guterres insiste num cessar-fogo imediato. In the name of humanity, the secretary-general calls for an immediate ceasefire. António Guterres está perturbado com os ataques a hospitais que resultaram em inúmeras mortes na faixa de Gaza. Marwan Gilani, diretor-geral do Crescente Vermelho da Palestina, diz que os hospitais no norte e na cidade de Gaza praticamente não funcionam e a situação dos que ainda trabalham é muito precária. Our colleagues at Al-Quds Hospital have been surrounded by Israeli military tanks. No hospital de Al-Quds, profissionais de saúde e civis estão cercados por militares israelitas. Várias pessoas morreram e ficaram feridas por tiros de snipers, relata o responsável do Crescente Vermelho. Para além da falta de bens básicos, a situação humanitária degrada-se com a época das chuvas e com a ruptura do sistema sanitário. Segundo a ONU, acumulam-se 400 toneladas de lixo todos os dias no enclave e os resíduos não podem ser escoados porque falta combustível. Casos de infecções respiratórias, diarreia, varicela, sarna e piolhos dispararam. Os Estados Unidos defendem que deve haver um terceiro interveniente para realizar as operações de evacuação dos hospitais e a retirada das populações do norte de Gaza, mas não especificam quem será esse terceiro elemento. Os familiares dos reféns israelitas começaram hoje uma marcha de Jerusalém até Tel Aviv. Nas ruas de Washington, nos Estados Unidos, e em Amsterdão, nos Países Baixos, manifestantes exigem um cessar-fogo. E Israel aprovou nas últimas horas a entrada de combustível, 24 mil litros de gasóleo para os caminhões da ONU operarem na faixa de Gaza, isto de acordo com uma fonte humanitária que a agência Reuters está a citar. A poucos dias da segunda volta das presidenciais na Argentina, as sondagens continuam a destacar o ultraliberal de extrema-direita, Javier Milei. Quanto ao outro candidato, Sérgio Massa, está apenas a 4 pontos de Milei, de acordo com as sondagens mais recentes. Nas ruas de Buenos Aires, o enviado Nuno Amaral encontrou um informático brasileiro que faz uma análise da realidade política argentina neste momento. Thales Xavier, de Oliveira Pimenta. É de onde? Goiânia, Goiás, mas moro em Campinas, São Paulo. Profissão? Analista em pesquisas de câmeras de celular. Em Buenos Aires há quanto tempo? 15 dias. Essa peleia, esse conflito de orgulho entre Argentina e Brasil, como há entre Portugal e Espanha, faz sentido ainda? Não para mim. Nunca tive nenhum problema com Los Hermanos. Sérgio Massa? Problema. Javier Milei? Problema maior ainda. Futuro da Argentina em 4 anos? Eu tenho medo. A Argentina está indo para uma direção que não me encoraja. A teoria de que Lula da Silva manda assessores para ajudar Sérgio Massa. Eu não acho que um presidente deve apoiar abertamente nenhum outro presidente. Mas eu não acho que a direita extrema deve prevalecer em nenhum lugar. Então, Massa. Seria o menos pior dos piores. Portugal. Gosto muito. Eu amo. Amo. Esta terça-feira, os jornais argentinos referiam que Lula da Silva, o presidente brasileiro, enviou uma equipa de assessores políticos à Argentina para ajudarem o candidato peronista, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, a recuperar e vencer a segunda volta das presidenciais neste domingo. A esta hora, no Teatro da Trindade, em Lisboa, decorre a cerimónia dos prémios Atores de Cinema da Fundação GDA, Gestão dos Direitos de Autores. São os únicos prémios em que os júris de cada ano são exclusivamente atores. Os três vencedores deste ano dividem-se por dois filmes, Alma Viva e Salgueiro Maia, O Implicado. Mário Carneiro, diretor-geral da DGA, dá conta do crescimento da qualidade dos atores portugueses e também de uma produção cinematográfica mais vigorosa. Uma qualidade cada vez maior, tanto na produção como na interpretação. E isso vai criando cada vez mais dificuldades ao júri, que tem que escolher, ainda por cima, entre os seus pares, aqueles que se sacam cada ano. E essa é uma das características principais do prémio, o facto de ser um prémio atribuído por atores e atrizes aos seus pares, a atores e atrizes. Os jurados deste ano são Ângela Pinto, Luís Lucas e Sandra Faleiro. Foi edição às 10 da noite com Cláudia Almeida. Simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. Internacional. Portugal aqui tão perto. Seja muito bem-vindo ao serão da RDP Internacional. Venha aproveitar um momento só seu, uma pausa que bem merece, da neura, da trabalheira que tem sido e do mundo como está aqui, entre boa música e boa conversa. À nossa espera está já a novidade fresquíssima, um disco RDP Internacional que vale a pena ficar a conhecer e ser assim também uma opção para presente. Temos também viagem até à América do Sul. Vamos com Igor Lopes saber as últimas notícias vindas deste ponto do globo e também notícias de Portugal para as comunidades que se encontram na América do Sul, os dois sentidos da ponte. E ainda vamos saber, antes do final da hora, o que andam a falar de Portugal e dos portugueses. Vamos à música primeiro. Mais 351-91-110-10-26. É a RDP Internacional no WhatsApp. Já está disponível, foi gravado ao vivo, está agora então no formato disco, Namush. É um disco que reflete um concerto que foi intimista, gravado e filmado no histórico estúdio de Lisboa de Luís Caracol. Um disco com carimbo RDP Internacional e que ao longo dos últimos dias tem vindo a ser desvendado aqui, as canções que o compõem. Namush, Luís Caracol hoje fala sobre Samba do Bairro. Exclusivo RDP Internacional. O Samba do Bairro será sempre um tema muito importante para mim, pois foi o primeiro tema do meu primeiro álbum a tocar na rádio e a chegar às pessoas. Sendo este álbum ao vivo uma espécie de compilação do que tem sido o meu percurso musical, este era um dos temas que tinha que fazer parte do álbum. É um tema onde eu faço uma homenagem à influência que a música do Brasil teve em mim, mas ao mesmo tempo a letra é sobre uma personagem de um bairro típico português. Então essa mistura entre um lado mais tropical da música e um lado mais português e bairrista da letra acabaram por se transformar neste Samba do Bairro. Saía de casa apressada, descia a pé calçada, achava ser dona da rua, que toda a cidade era sua. Comprava tabaco na esquina, falava com voz de menina, seguia pelo bairro afora com o olhar de quem devora. Parava à noite no Chico, onde havia fado vadio, para se dar ao bailarico e ao